Misterios, intrigas, doninhas flamejantes, anões besuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em... Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, o podcast dominical que nunca atrasa e não fala absolutamente sobre nada. E aqui nessa mesa virtual hoje temos ele que vendeu a dentadura da própria mãe no Mercado Livre, Wesley Zop. Eu tava querendo vender aquelas dentaduras de vampiro, daí eu me confundi na hora, peguei a primeira e na mão. Agora ela tá usando a de vampiro, tá legal também. Perfeito. Aquela de gominha ainda. O bom é que na hora de chupar tá mais confortável. E é feito pra chupar, é de vampiro. É verdade. A ciência sempre a seu lado, né, mas é. Só... E temos ele aqui também, que é dublê das pernas da Xuxa na propaganda do Monange, Gabriel Asmar. Olha, isso eu tinha em contrato que eu não podia revelar, mas graças a você rompi esse contrato. Muito obrigado. Viu? Não dá pra contar segredo pro Ganso. Né? É, Agora toca solicitar mais doações aí pra manter meus hidratantes em dia. Tudo bem, viu, rapaz? Mas pare de mandar os contratos aí que você tem assinado pra minha casa também, porque eu sou obrigado a ler. Pra ver se você não tá se metendo em nenhuma enrascada jurídica aí. Tudo bem. E temos aqui o nosso convidado de hoje, ele que é comediante, humorista, improvisador, modelo, o Richard Gere de Belo Horizonte, rapaz, e um católico fervoroso para os 10 mandamentos, Bruno Mota! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, muito bom estar de volta nesta lata de lixo. Que alegria, não? Alegria! Ainda que mais alegria, que Anderson bom. Negão não está presente, isso deixou alegria para todos nós aí. Ah, como que alegre, que alegre. Daqui a pouco ele chega, acaba a alegria. Vamos aproveitar, Alex. Já paga o link lá pra ele nem entrar. Isso. Muito bem. E eu que guiarei essa bancada nessa bela manhã de domingo, Douglas Domiciano Ganso, rapaz, é um prazer estar aqui, pois sou o único host que grava, olhando um pôster da própria avó pelada, mas assim, não tive culpa disso. Mas fizeram um buraco. Foi ela. É. Fizeram um buraco na parede, não tinha com o que tampar aqui, Wesley Zop. Melhor. Mas ela brincando de estátua, não é um pôster. Não, é alguém que estava. Ela tendo um derrame paralisado, não é um pôster, será? Agora não fiquei assustado. É, mas tudo bem, rapaz. Começamos com uma belíssima doação de R$2 aqui de Rallyden Fernandes. Provavelmente ele mandou aqueles stickers que a gente não consegue ver, mas deve ser bonito, eu acredito no bom gosto de Rallyden Fernandes aí, rapaz. E antes de começar esse episódio, vamos para os nossos recadinhos. Maestra, música de recadinhos aí, por favor. O primeiro recadinho é que estamos com as nossas novas connectors lá no site do Chorumão, lá na nossa lojinha maravilhosa. Você pode adquirir vários modelos aí, rapaz, por preços aí muito caros, mas que enchem o nosso bolso de dinheiro aí, para a gente ficar muito feliz. Eu poderia falar que é barato e te iludir, mas em compensação o frete é caríssimo também, mas aí não é culpa nossa, mas de você toma do cu dos dois lados, mas o que importa é você sair com essa belíssima conector aí, rapaz. Muito bonita, eu não tenho ainda. Será? E outra coisa, né? Estamos, Bruno, já que você falou que não tem uma, estamos aí lançando uma promoção que é o Chorume. Não tem nome a nossa promoção. Mas é o seguinte, eu tentei inventar uma agora, mas não fui muito bem. É o seguinte, se você doar sangue até o dia 18 e mandar aí o comprovante pra gente que você doou sangue, a gente vai sortear uma caneca dessa para aí os doadores de sangue. Então, se você doar sangue, você que está ouvindo, você que está assistindo, mande o comprovante pelas nossas redes sociais lá, e aí entre os doadores sortearemos essa belíssima caneca, e você vai ajudar aí o banco de sangue, e você vai ter aí acesso à canequinha, beleza? Se o gerente tiver maluco... Como que é? É isso, é essa a promoção. Eu não ouvi, pode repetir, por favor? Dando sangue pelo Chorume. Boa! Dando sangue pelo Chorume. Gostei, rapaz. Sai Wesley Zop, entra Bruno Mota na equipe oficial. E falando em desgraça, temos ele aqui, Anderson Negão, rapaz. O nosso Yuri Marçal engraçado acaba de chegar aí na nossa live, rapaz. Eu parabéns, sei lá que é Yuri Marçal. Quem é Yuri Marçal? O cara não olha pra baixo, né, bicho? Bem-vindo, chegou no horário. Bem-vindo a sua proposta. A gente estava falando obrigado. Bem de você, só coisa boa. Nossa, só coisa que legal. Boa. Olha só. Pena que eu não tava aqui pra falar bem de mim também. É que coisas maravilhosas a meu respeito. É, mas normalmente você foca no tamanho do pênis, né? Não é algo muito. Pra nós é meio desagradável. Quando você fala bem de si mesmo, né? Mas tá bom. Seja bem-vindo aí de volta, então, Anderson Negão, a nossa estrela. Cadê a sua caneca do Chorume que você está tomando o seu líquido quente hoje? Aqui, ó. Tá aqui, ó. É o pior garoto propaganda. É o pior garoto propaganda esse, rapaz. Deve estar guardado embaixo da pia, né? Pior lugar. Deve ter plantado tomate cereja dentro. Olha o filho da puta. Mas pelo menos está plantando, é uma coisa confiante. Muito bem, ali. Mais algum recadinho que os senhores querem deixar fora? Aí a incapacidade de Anderson, né? Olha, vou fazer o unbox. Pensa aqui, ó, pra vocês ficarem, ó, fazendo assim, ó. Olha que da hora, ó. Tem isso aqui pra ficar fazendo assim, aí, fica bom pro áudio. Abriu, ó. Ó. Eu quero comprar só por causa do plástico bolha. Porra. Aí, ó. Depois você sabe que eu sou ruim, né? É um plástico bolha de alta qualidade, por isso ele encarece o produto. Mas primeiro unboxing de caneca, então, rapaz. Parabéns, Anderson. Você é um visionário das internet. Youtuber é assim. Youtuber faz unboxing, é verdade. Olha, eu te criticando de maneira errônea, viu, Anderson? Espero que um dia você possa me perdoar. Como um recadinho, eu mais uma vez vou falar da minha participação em Quem Quer Ser um Folclorista lá no Poranduba, porque dessa vez saiu lá no áudio, lá no podcast, e vai lá eu dando uma aula de folclore do interior de São Paulo, humilhando todo mundo que não sabe nada de folclore, graças à tia Norma, que me ensinou tudo sobre o Curupira, rapaz. Muito bem, Wesley Zop, algum recadinho aí pra você? Participei de um podcast chamado E aí, Jubileu, do nosso tão consagrado Diego Bolinha, que fazia parte do Anjos da Alegria no Ar. Ele começou um podcast e eu fui lá convidado para falar sobre as sitcoms preferidas. Ah, é? E qual você citou lá? Ouça lá, cara. Nossa! Nossa, caramba! Muito bom! Essa série não. Eu não assisti, ouça lá, cara, mas deve ser. Deve ser aquelas da Globo que ninguém viu. Você toma lá da cá, tipo esse negócio assim. Mas tudo bem. Daquela novela Oxalá, cara. Oxalá, Inxalá, cara. Oxalá, cara, é uma série baiana. Wagner Moura, né? Wagner Moura participou. Muito bem, então você está lá no. Como que chama? E aí, Jubileu? Exato. Você aí falando, episódio. Você falando da sitcoms que você assistiu, aí parabéns, exato, Wesley Zop. Coisa de velho mesmo, falar, primeiro usar a palavra sitcom, segundo... É o título. Muito bem, e falando em título, vamos para o nosso título de hoje, rapaz. O garoto mais bonito dessa podosfera, ele que o único que combina os fones de ouvido com a cor dos olhos e a cor da camiseta, rapaz. Ele é totalmente aí montado no figurino. Gabriel Asbar, qual é o tema de hoje, meu querido? O tema de hoje é puta viagem. Puta viagem! E ninguém melhor do que ele para explicar esse tema. Wesley Zop, sobre o que falaremos hoje? Puta viagem, deslocamentos ali, aquelas viagens que fizemos aí, longas distâncias, caminhadas de 120 quilômetros para tirar fotos em banheiros. O que você... Qual é a explicação desse tema? Não é bem essa viagem. Não é trip. A viagem é quando você acha que está acontecendo alguma coisa, mas está acontecendo outra, mas na sua cabeça é certo que aquilo, ou não tem nada a ver aquilo que você está pensando, e na hora que volta todo mundo não está entendendo nada, ou você que não entendeu nada, todo mundo está entendendo tudo. É mais ou menos isso. mas já começou, pelo jeito, que puta viagem do cacete. Porra! Eu já não entendi nada. Eu explicando o grupo lá. Não deu pra entender nada. Então é uma puta viagem. Puta viagem, que, essa explicação. Nem você, ouvinte, também não sei do que se trata, mas tô aqui. Olha que tá aí. Igual quando você compra uma excursão com a sua família. Você não sabe o que tá fazendo, mas tá lá. É a tua família, Bruno. É isso. É igual aquela a família que marca final de ano no sítio. Vamos pro sítio, rapaz. Aí você fica lá, você viaja 200 quilômetros e fica sem fazer porra nenhuma lá. Você podia ficar. As primeiras 6 horas é legal, depois começa a ficar chato. Né? Porque daí você perde até chegar no sítio, é legal. Vamos chegar no sítio e não fazer nada, podia não ter feito nada em casa, não sabe? Era muito mais barato. No sítio a gente vai, a gente cozinha uma janta, mas isso a gente faz em casa. É tipo Big Brother, né? Você vê tudo que você faz na sua casa, só que na televisão. Exato. Só que em casa não tem sexo faz um tempo já. Muito bem, vamos aí então para o nosso episódio de hoje. Sobe a música. Muito bem, então, Wesley Zop, como você é o dador desse tema, como você é o mentalizador desse tema, aí você estava aí, o dadeiro do tema, você aí... Você, obviamente, quando pensou nesse tema, pensou numa história, um momento ali que você tinha provavelmente fumado muito chá, né? Que você gosta de fumar chá nas esquinas aí e ser abordado por policiais. O que você lembrou, Wesley Zop? O que eu lembrei foi um evento onde todos nós estávamos, não Bruno Mota e nem todos os ouvintes juntos, não, nós quatro aqui estávamos. Então não é todo mundo, parece. Mas o Anderson. Mas uma boa parte. É, uma boa parte. É, mas Ganso, Gabriel e eu estávamos como protagonistas. E o eu vou negar, Bello, eu vou negar, eu vou negar. Ai, não, não, não, não. O Ganso e eu, a gente, por um tempo, a gente fazia uma entrevista, uma filmagem num pub que tinha aqui na cidade. Ah. É verdade. E o nosso pagamento era cerveja e frango. Era isso que eles pagavam. uma produção para o canal do YouTube. Não, para a gente estava excelente. E não é nenhum código para sexo isso. Não é um código para putaria, suruba. Não, é o que o cara podia, pagar mesmo. Era cerveja e frango frito. O frango era só quando ia bem. Bruno Mota, pra você ter uma ideia, eu não bebo, mas pra sair com o pagamento, eu fazia questão de tomar cerveja só pra não trampar de graça, entendeu? Era isso, cara. Eu ia lá, deixava uma torneira aberta, dava 3 descargas, rapaz. Só pra, de graça que isso aqui não vai sair, não, pô. O que a gente fazia lá? A gente filmava a banda que. Era a banda aqui da região, não é uma banda internacional, totalmente conhecida, então não lotava o lugar ali, né? Então a gente filmava a banda tocando ali na night, e depois a gente fazia uma entrevista com essa banda. E de tanto a gente fazer isso, tá, um dia o dono desse pub chegou pra gente e falou: vocês estão com um canal no YouTube chamado Os Entubados? Vocês não querem... Próximo a mais história, vamos lá. Tem certeza? Aí eles, vocês não querem fazer um evento aqui no pub com o tema Os Entubados? E o pessoal vir para ver vocês e a gente chama repórteres. Noite de autógrafos, tapete vermelho. Não vai ter frango, porque já gastei tudo com o tapete. Esse tipo de coisa. Pena de frango. Tapete de frango frito, não, sim. É macio. Tapete vermelho com aquele carpete meio mescla vermelho, bem ruim mesmo. E a gente ali na hora não cogitou, acho que 3 segundos. A gente falou: claro que a gente aceita, caralho! Vamos fazer esse evento e pá, porque ali. Ô, Zop, tem um pequeno detalhe que você precisa revelar aí para o nosso querido ouvinte. Claro. Né? É porque você nesse tempo era o negociador, né? Você era o nosso empresário. Né? E o nosso CEO. É nosso senhor, né? Nosso senhor. E o Wesley Zop tem um pequeno defeito de nunca falar não pra nada. Ele não tem a capacidade de falar não pra nada. Ele sempre fala sim pra tudo, muito animado, muito feliz. Inclusive, ele negociou o pagamento em mini salsichas em conserva. E não deveria ter o nome de salsicha. E ovos de codorna azul e verde. Maravilhoso. Se o Bruno Mota estiver precisando de empresário, inclusive, indica os ovos. Adoro uma mini salsicha. isso temos. Temos como pagar, isso que eu quero dizer. É, sim. Vai. Então, e tínhamos um outro integrante também, que era o Felipe Chouriço. Ele fazia parte dos Entubados. E o Jubileu também. O Jubileu, mas o Jubileu acho que nem estava mais. Estava. Eu nem lembro se ele estava. Deixa eu só me certificar. A história não começou ainda. Não. Só para eu gosto de... A viagem não foi carimbada ainda, mas você foi entendendo. Tá acontecendo, tá acontecendo. Tá acontecendo. Daí a gente fez aquele evento, foi a galera. O que a gente fez? A gente legendou todos os vídeos para poder passar lá, porque a gente não teria o áudio de cada vídeo passando ali. Só que os vídeos ficaram passando em loop e não... E ninguém estava acompanhando. E a gente estava ali com a camiseta do Chorume, deram umas 2 entrevistas para o repórter da cidade ali, o Clóvis, a mulher sem... A gente falou com ela. JJ. Daí, todo mundo assistindo, daí tinha um palco reservado pra gente, que a gente não fez nada. Aí depois a pessoa vinha falar, ah, então é vocês que é dos entubados. É, a gente é dos entubados, mas ficou uma coisa muito vaga. A viagem foi, o que que é que a gente esperava com aquele evento? Eu não faço ideia do que a gente esperava com aquele evento. Você anunciou pra caralho, compartilhamos e tal, falamos pra todo mundo ir. Teve foi gente que foi achando que era banda, porque o bar era de banda. Porra, que merda, cara. Bom, o cara ter aberto o espaço, beleza, foi top e tudo, mas eu acho que a gente não tinha o que fazer lá. A gente podia não, ser um... Não. O pessoal achou que a banda e foi um bando de idiota. Nossa, aconteceu um negócio também, agora você me lembrou aí, que foi uma viagem da minha esposa que aconteceu esse dia aí. A gente tava ali, né, com a roupa dos entubados, e muitas vezes uniformizado, e muitas vezes parecia que a gente era mais os staffs da banda, assim, os garçons do lugar. E aí tinha umas mesas assim com umas belíssimas mulheres, umas gostosíssimas, e tipo, que eu nem conhecia. E elas ali falaram: ô, moço, você pode pegar a batata no balcão ali pra gente? Porque no pub lá não servia. É, a pessoa tinha que retirar. Era self-service, você mesmo pegava. Isso. O cara preparava e deixava no balcão. Daí eu fui e só fiz essa ponte. E a Ju começou a achar que eu tava pagando, assim, batatas pras gostosíssimas. Eu tava oferecendo sua batata para o Brasil. Exato. Daí foi uma puta viagem dela, rapaz. Não, isso porque ela tava vendo você ali, ela presente, e ela achou que você tava pagando batata. O que que ela imaginou? O que que a gente fazia na hora de entrevistar a banda? É putaria que ficou saindo. E pra ver como foi uma puta viagem do Zop, isso aí aconteceu no dia do meu aniversário, cara. Olha aí, ainda é. Belo presente, uma festa pra você. Estrelado. E eu diria que 80% das pessoas que estavam lá eram nossos amigos. Exato. E desses 80%, 60% deixaram de ser nossos amigos depois desse dia. Não olham mais na cara. É isso que vem a oferecer essa amizade? Não quero. Eu não continuo aqui, não. E você, Gabriel Asmar, qual a puta viagem que você teve recentemente? Recentemente acho que nenhuma. Nada vai se comparar a essa puta viagem do Zop. Até, nossa. Viagem coletiva, que isso? Fico feliz que ele selecionou tão bem essa história para contar aqui, porque um cara que pensa nesse tema e tem essa bela iniciação, acho que não. Não precisamos de mais nada. Tá parecendo irônico. Um pouco. Mas então, uma puta viagem que não aconteceu recentemente, já faz um belo tempo, na verdade. Mas foi uma coisa muito doida. Que, cara, iniciou num flerte. Tinha uma garota ali que tava interessada e tal. E papo vai, papo vem. Só que assim... Ofereceu uma batata pra ela. É. Não pertencíamos aos mesmos grupos, entendeu? Então, não tava botando muita fé nesse rolê. Porque... Ela é uma Dalit. Isso. Você é um Brahmi. Isso. Um Brahmi ali, tá certo. E daí... Começamos citando o clone, já estamos citando o clone. Faltam apenas 7 novelas de Glória Pérez pra gente tocar a cabeça. Mas eu fico feliz... Já risquei. Fico feliz que você não citou mais nenhum contrato meu, já agradeço. aquela propaganda de fio dental, por favor, não comente nada. Mas marcamos um date, Um jantar dançante. Isso, isso. E quando chegou no dia ali no local, na frente do local, ela se mostrou meio na dúvida de adentrar o local. Era um pub, tá? Só que, pelo que eu percebi, não era o tipo de local que ela frequentava. Ela gostava mais de uma festa country, um negócio sertanejo, etc. Festa árabe. Festa árabe. Bom Ciro, Habibs, né? Ela gostava de barbites, mas, né, rapaz? Sim, compreendo. De casamentos, né? Estelionato, ela gostava mais de estelionato. Sim. Ela gostava de fazer assalto à mão armada. Que isso? Curtia aí em entubados ao vivo. top de americano. E daí, cara, no lado de fora, pra entrar ali no pub, ela encontrou alguns amigos que estavam de passagem. E daí esse pessoal começou assim, não, vamos entrar aqui não, vamos em tal outro lugar. Mó bosta esse lugar, só frequenta gente rolê, bosta aqui. Quem frequenta esse lugar tem pau mole, daí que já começa a fazer o marketing errado. A cabeça, né? E daí já começa o puta rolê, né? De tipo, meu, o pessoal amigo encontra e começa a convencer a ir em outro lugar. E cara... Não sei, o Zop diz que eu não me esforço muito para as coisas acontecerem, mas nesse momento, se a pessoa quer fazer o rolê, ela faz. Se ela não quer, ela vai para outro lugar, cara. Eu não vou obrigar ninguém a entrar no bar e fazer o rolê. Não vai amarrar a pessoa dentro do bar. Até mesmo que isso é assédio. Isso eu não vou fazer. É verdade. Isso. Não é não. Counter country, árabe, não é não. Exato, porra. E dá-lhe te dá-lhe. E daí a galera começa a perguntar, não, mas o que tem aí nesse pub? O que vende? O que toca? Que tipo de gente entra? Porra, bicho, eu vou ter que descrever o rolê pro cara ver se ele quer. Taca você entrar, pegar o cardápio, trazer ali. Virar promotor do lugar. Fazer um TED Talk sobre o lugar. Slides do Delayol, né? Tudo, cerveja, apontando pro pub, assim. Né? Frango, batatas, tudo. Tive que começar, pô, gente, americana, começou aqui, ó, pá... Ramo têxtil, mas vendia melancias, tinha que puxar lá nos primórdios. Aí, pá, daí a galera resolveu, não, vamos entrar aqui também. Vamos entrar. Pô, só que eles entraram no desafio. Entraram no desafio. O seu poder de convencimento é grande, Gabriel. Não diria que é tão grande assim. Mas... Até gostaria que não fosse, porque... Aí ela estava sozinha e depois começou a ficar acompanhada, né, com os amigos, mas enfim. É mais difícil de atacar a pessoa assim, né? É, não, mas... Não, eu podia ser surpreendido, né, já que as pessoas gostavam de bater carteira, esse tipo de coisa. É, tem isso também. Mas entramos no rolê e, cara, eu percebi que a partir do momento que a gente entrou no pub, ela começou a ficar desconfortável no ambiente. E eu tentei buscar, assim, sinais do que tava acontecendo. Será que eram os amigos que apareceram lá, mas não eram tão amigos? E tava dando tapa na cara dela, humilhando ela de entrar naquele lugar mundano. Será que era isso? Será que ela tava devendo para eles e ela não devia estar saindo de casa? Porque ela falou, não tenho dinheiro para sair com vocês hoje. Será que eram as velhas beatas que estavam jogando ovo nela enquanto ela adentrava um recinto do pecado? Era vagabunda, isso? A vagabunda! Pecadora! Será que era isso que ela tava se sentindo mal naquele momento? Todo mundo ia cumprimentar ela com a mão esquerda, porra, que nojo. Ah, mão da bunda. Mas, aconteceu ali e tal, um rolê, deu... Você é investigador, hora. Investigador da polícia? Não, deu uma hora mais ou menos e tal. Uma hora de sofrimento ali? De sofrimento e tal. E acabamos ficando ali no calor do momento, só que... Depois de uma hora e meia, mais ou menos, no rolê, a banda nem tinha começado a tocar, ela falou assim, eu acho que a gente devia ir embora. Não. Tudo bem. Você pensou, coito, né? Vamos lá. Opa! Eu também acho. Eu o bom que vou dormir cedo. Já vendo? Eu pensaria, se eu não fosse um demente igual você, que a pessoa tá desconfortável, pede pra ir embora, e daí você fala, opa, coito. Mas desconfortável ali, mas desconfortável. É. Às vezes tava desconfortável pelo excesso de roupa. Que... Pode ser. E daí, bom, pagamos, começamos a ir embora, daí ela falou assim, ai, você pode me levar pra casa, mas não vai pelo mesmo caminho que você foi me buscar, vai por outro. Vai pelo mato, vai pelo mato. Vai pelo canaviar, vai pelo canaviar. Tem uma ideia. Cara, foi me guiando por caminhos, assim, totalmente, cara, loucos, entendeu? Não, dos sertões, porra. Se tivesse o GPS ligado ali, era toda hora recalculando rota, entendeu? Não tinha um caminho certo ali. E daí eu comecei a perceber que tinha um carro que me seguia. Nossa. Cara, quando eu aprendi uma coisa com o garoto vaca, quando você vira 3 vezes à direita e o carro continua te seguindo, ele está te seguindo. ninguém vai dar a volta no quarteirão para chegar lá. E o garoto vaca é stalker profissional. A melhor maneira de você aprender como que é a mente de um stalker maníaco é perguntar para um stalker maníaco. E aí você viu que qual carro estava te seguindo? Cara, era um carro, sei lá, acho que era um Astra. É, então dá medo, porque se o carro que tá te seguindo é melhor que o seu, aí, porra. É. Você não tem nem como acelerar pra fugir, que o cara vai te alcançar, cara. Mas dá medo também se tem um gol branco, né? Um gol branco é perigoso. Dá medo. Ainda bem que eu não passei perto de nenhum viaduto, senão é capaz dos caras me jogarem lá de cima. Mas aí eu questionei, eu falei, viu, por acaso tem algo que eu preciso saber? Porque tem um carro me seguindo. E daí ela falou, não, sabe o que que é? Quando a gente entrou no rolê lá, tinha um ex-namorado meu, ele é possessivo, e daí eu quis ir embora e despistar ele, mas pelo jeito eu não consegui, ele tá te seguindo. Então quando seguindo a gente chegar na minha casa... É que faltou um detalhe no plano dela, né? Quando você quer despistar alguém, a primeira pessoa que você tem que avisar é o motorista. Porque o Gabriel então tava ali a 30 por hora, curtindo a paisagem. Eu vou transar. A música de transada que o Gabriel canta. Namorado ciumento, possessivo, é a força do querer, então, de agora. Vamos ver. Vamos ver o bingo das novelas. Estão sendo bem. E cara, a casa dela era distante ali do local que a gente estava. Então foi o caminho inteiro tentando desvencilhar ali e o cara seguindo. Mas daí o cara tava indo seguir pra quê, será? Pra ele ver vocês transando? Eram voyeurs? Tão transando aqui no canavial! Eu sabia! Eu fazia isso! Comigo falava que tinha medo de joaninha, né, porra? O cara que segue alguém pra intimidar, você acha que ele pensou em... Não, é o cachorro que corre atrás do carteiro, cara. Ele vai chegar no carteiro e vai fazer o quê? Não sei. Ele segue. Virar carteira. É assim que os cachorros viram carteira. Exatamente. E daí, um dado momento ali próximo da casa dela, eu dei uma acelerada pra tentar distanciar. Impressionar. Ah, distanciar. E quando eu cheguei lá, ela falou, não vai embora agora. Entra aqui na minha casa. Eita! Agora vai. O sexo com medo é o melhor sexo que tem, dizem por aí. Anderson, que é o único que ele pratica. O sexo defensivo. Cara, e daí eu entrei na casa dela, isso, sei lá, era 1 hora da manhã. E fiquei lá até as 2:30 da manhã e o cara lá fora esperando isso aí. Mas ele parou na frente? Parou na frente da casa. Queria ser visto. saiu mãe pra falar com o cara não foi embora. Saiu irmão pra falar com o cara não foi embora. Caramba, ele queria falar com ela, queria falar comigo. Eu saí lá fora, falei com o cara não, não se... Você não saiu lá fora? Não, saí lá fora. Você é corajoso, eu tô com o cu trancando aqui. É. Eu jamais falaria com esse cara. Eu ia xingar ele de longe. Ô, filha da puta! Porque a voz nesse momento fica fina, né? Ô, desgraçado! Vem aqui se você tiver coragem. Mas eu lá da sacada, né? Com os portões trancados e os cachorros soltos. Ô, Nazareno! Você é corajoso, Gabriel. Mas, cara, parabéns. Eu imaginei que naquele dado momento, com um monte de testemunho, o cara não ia, sei lá, tirar uma arma e atirar em mim. Ah, mas um socão na cara já é suficiente pra sentir dor, né? Socão na cara não vai me afetar a ponto de me matar, porra. Mas. Não sei, não sei. A questão é que o cara ficou ali esperando e depois de uma hora e meia. Você não jogou ovo no carro dele? Jogava ovo. Toma, desgraçado! Arrombado! Essa mina que você saiu aí é aquela uma que eu tentei ser seu sogro ou não? Isso, isso. Mas não consegui. Não consegui. Não conseguiu, mas por quê? Porque você podia ter tentado, mas você preferiu repetir a figurinha. Exato. Judiação, tá, hein, Zop? Ok, eu tô passando. E sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou te lembrar disso. Você sabe? Eu sei. E aí, depois de 3 horas cara, lá, todo mundo falando. De 1 hora e meia, o cara decidiu que ia embora. Eu dei mais uns 15 minutos ali de tolerância, foda. De foda. De transada. É. 15 minutos transando. Entrei no meu carro. Eles estavam transando na sacada. E a mãe dela ainda falou assim, não pode fazer, né? Melhor. A mãe dela foi falar com o cara, mas foi falar o seguinte, ó, tem como falar pra eles parar de transar nessa casa? Aquele quarto ali é meu, não sei como que eles vão fazer pra sair depois. O irmão foi falar, ó, olha que ridículo os transando nessa casa. Vocês não faziam isso, né? A família inteira. Vocês tinham escolhido esperar, tá vendo? Agora eles, não, eles transam em qualquer lugar aí, tá vendo? E cara, a hora que eu saí de lá, eu saí e pra ir pra minha casa, eu pegaria uma avenida ali. Quando eu cheguei na avenida, acredite ou não, o cara estava me seguindo novamente. Nossa! Porra, acabei de comer alguém, não vou comer outra pessoa. E o cara era forte, bombado de academia? Não era. Ah, por isso você foi lá fora falar com ele. E cara, só que daí, a questão é que dessa vez eu sabia que ele estava me seguindo e pra minha sorte, ele não sabia onde eu morava. Então, dessa vez, eu consegui despistar ele, cheguei em casa, entrei e nada aconteceu. E 2 dias depois, eu descobri que ele ficou tentando descobrir onde era a minha casa, cara. Então, olha o puta viagem. Não, esse cara tava alucinadão. Esse cara teve uma puta viagem mesmo. E o que que ia adiantar ele descobrir onde você mora? Ele era em Montemor. O cara descobre onde você mora e aí, o que, que ele ia fazer? É. Denunciar o IPTU atrasado pra prefeitura, era isso? Olha, só ficar tocando todo dia a campainha jogando um saco de merda lá dentro. Ah, toma isso. Chega uma hora, nas primeiras 3 semanas, é engraçado, mas chega uma hora que ele ia ter que se reinventar sempre, cara. Tava alucinadão esse stalker aí. E olha esse puta rolê, cara. Se você vê ele na rua hoje, você reconhece ou não? Com certeza. Nossa! Cara, hoje você tá stalkeando ele. Onde ele mora, já descobriu onde ele mora. E por acaso ele voltou caminho, né? E daí parece que o Gabriel falou. Hoje em dia ele tem mulher, filhos e crise do pânico, porque eu sigo ele. Ameaça os dois. mas isso isso ia ser uma grande reviravolta pros stalkers, cara. De repente ele ser stalkeado aí e perseguido. Verdade, é um bom plano, Gabriel Osmar. Isso pode virar uma série, o que vocês acham? Ou uma novela de Glória Pérez aí, quem sabe. Vamos. E você, Bruno Mota, que puta viagem que você teve aí na sua vida, na sua formosa vida, na sua maravilhosa vida. Como é público e notório e registrado em cartório, eu sou um fã da Disney, enquanto empresa, enquanto parque, enquanto personagens, embora seja mais Patos do que da família Pato do que da família Rato. Mas você sonha em dublar algum personagem da Disney? Você fala, não, eu queria dublar. Mas com certeza. Mas algum específico ou qualquer? Não, desses filmes que saem novos. Eu queria dublar um que ficasse famoso e eu pudesse encontrar o boneco, abraçar ele. Eu pensei que ele ia falar que às vezes o quarto sobrinho, né? O quarto sobrinho. A colher da Bela e a Fera. Nem tem fala. Isso, às vezes eles chamam os atores pra dublar, aí o ator vai lá e dubla todo feliz, né? Mas aí o filme não dá certo. Aí não tem o bicho, entendeu? Não tem boneco. Não vem de boneco. Não é nada, é ruim. Por exemplo, o Luciano Huck, futuro presidente, dublou o Enrolado. O Enrolado. O Zé Bezerra. E aí tem o Flynn, beleza, deu sorte. Aí a Tatá dublou a continuação de Carros, o Aviões, não tem o avião, acho que nem vende. Mas Aviões também é uma merda, né? Mas você nunca sabe, entendeu? A Calabresa do... Mas Bruno, aí... O Porchat dublou o Olaf, Frozen fez um sucesso, menino, que tem tudo de Olaf. Mas eu acho que quando o cara recebe lá o roteiro, tudo bem que vem acompanhado de um salário, né? Mas ele vê o título Aviões, ele já sabe que não vai dar certo aquilo ali. Continuação do carro. Aviões. Então, eu tenho esse título, mas não sei. É isso, às vezes você dá sorte, o Marco Luque dublou Toy Story 3, que foi até bem, mas não tem o bicho dele, não tem o boneco. Nunca, eu nem sabia, nem deve ter falado. É porque não tem. Não tem o coelho. Nunca a gente viu aquele coelho. A dublaria. Mas eu queria lembrar essa história de que com 15 anos, minha família era muito remediada em BH, eu não ia pra Disney. Eu me contentava em juntar revistas, comprar revista, colecionar matérias que saíam sobre o parque. Entendeu? Era seu sonho. Eu tinha uma gaveta de recortes. Se alguém trazia uma revista sobre os hotéis, eu ia colecionando. Assistia aquele clipe do Sandy Júnior na Disney, né? Tudo. Eu gravava, toda vez tinha um especial. Matéria do Fantástico, aquela matéria do Fantástico. Acho que eu tenho até a fita ainda. Quando transformaram o castelo num bolo. Tem essa imagem na cabeça de vocês? Não. Eu não era um grande fã da Disney. Assim. Olha que triste. Para os 25 anos da Disney, eles pintaram o castelo de rosa e transformaram num bolo gigante. Caramba. Durante um ano, o castelo virou um bolo. Agora, olha que ruim. No ano que você vai, eu vou pra Disney, chega lá, não tem castelo, é um bolo. Eu não sabia que confeitaria da Dona Nena aqui. Queria ter ido pra Disney, mãe. Maldita! Não, um curador. Ah, eu gravei. Gravava as coisas da Disney, não ter acesso ao castelo. Que... Pra ele, ele achou legal virar um bolo. Então, eu colecionava tudo. Mas com 15 anos, o dólar teve aquela paridade com o real. O real foi lançado assim, né? Isso. O presidente chegou, e o ministro Fernando Henrique falou: olha, gente, vamos resolver a inflação assim. Agora, o real vale um dólar. Todo mundo falou: bom, não temos pegado ninguém. Bom, achei boa ideia. Dona Regina Costureira falou: ok, né? Ok. O cara falou assim: o cara mais simples, né? Então eu vou ter que parar de dar 1.275.000 dinheiros para comprar um saco de arroz e vou dar 2 dinheiros. Gostei disso. Tá bom. Fechou. Pra mim tá ótimo, e pra vocês? Como é que não pensamos nisso antes, né? Daqui a pouco tem que fazer de novo, inclusive. Sim. E aí, por causa disso, dava pra eu ir pra Disney. Não era fácil, Mas dava, né? Meus pais falaram, você quer um carro com 18 ou ir pra Disney agora? Eu, agora, tá louco? Nem vou tirar carteira, nem vou tirar carteira. Você é louco? Esperar até 18 pra ir dirigindo até lá? Posso morrer na Disney e não ter um carro. Isso, vou chegar lá. O castelo é um bolo, morro de ódio. Pode ser. Aí, fui com a parede. É, e meus amigos estavam fazendo 15 anos, eu tinha uns amigos no colégio que eles iam. É, e aí fui com meus amigos, então foi muito legal essa viagem na minha cabeça, né? Pra mim era a viagem mais incrível do mundo. Eu já sabia até onde estavam as coisas de cor. Mas depois, lembrando, depois um tempo, já mais maduro, essa viagem foi um desastre. Foi tudo errado, tudo errado, tudo... Tudo nessa viagem foi errado. O hotel não era o que falaram pra gente. A gente queria um hotel na Disney, eles mentiram. Era um hotel de beira de estrada, ruim, sabe? Faltava no meio do deserto da Califórnia. É. Café da manhã. Era o seu Orlando, né? Era o seu Orlando, não era ele do Orlando. Os caras viajavam 4 dias pra chegar na Disney, cara. Mais tempo no pau de arara mexicano ali do que de avião, cara. Eram 40 pessoas, falaram, não, uma turma pequena pra viajar, era 40 pessoas, enchiam um ônibus, o uniforme era feio, entendeu? Gigante, uma roupa que parecia um pijama, parecia um roupão. Porque era aqueles uniformes de presidiário, dizia como aqueles presidiários trabalhadores, sabe? É, não, ele era vermelho, grande, enorme, porque não tinha do meu tamanho, eu já era pequeno. Era o tamanho do defunto, não tinha como escolher. É, aquela turma grande, e aí foi começando a dar as coisas errado, assim, sabe? Porque, por exemplo, a gente tinha uma viagem pra Miami, só que passou um furacão. Então o furacão não teve a nossa viagem pra Miami. A gente chegou em Miami, eu tinha juntado todo o dinheiro de fazer as compras, encomendas, meu pai, os eletrônicos, todos. Não, a gente vai no shopping em Miami, eu falei, beleza, vou comprar em Miami. Juntei o dinheiro todo e não teve. A gente chegou em Miami, o furacão chegou, a gente voltou. Tudo destruído, você pensa, gente... parece o Brasil, essa porra. Teria a festa de 15 anos, inclusive, lá em Miami, no barco, não teve. Aí nós vamos voltar para Orlando, então. Voltamos pro ônibus. Nem vi Miami, nem sei como é que é Miami, não fui lá até hoje. De raiva, vai que você vai e tem furacão de novo. É bom. Vai. E aí, quando voltamos, o furacão desviou, foi para Orlando. Ou seja, era... a gente tivesse ficado em Miami, tava tudo bem. Então, enfrentamos o furacão em Orlando, então não deu para ir para parque, levantamos... Você levanta cadeira e colchão na frente do vidro, enche a banheira d'água. Nossa! É tudo mandinga, né? Mandinga. Três velas. Você pode faltar água. Sacrifica uma virgem. Vamos sacrificar uma Joga a tampa de panela no chão. Na hora de voltar, o avião no meio do voo deu problema. Deu um problema lá, que a menina teve uma zique-zira, o avião teve que voltar. Parou, eu nem lembro onde parou, Denver, Phoenix, Panamá, que a gente também não tinha hotel, dormiu 10 horas no chão, nem rodoviária. Também não dava pra você saber, todo lugar que você ia tinha furacão, você olhava pra só vento e água, bicho. Tinha... Os caras estavam marcando antes ou depois do furacão? Não, a viagem pelo foi jeito durante, né, que não vai estar mais. Eles falaram... Ah, assim que chegar, tem um café da manhã com personagens, que é muito legal, né? A magia de Disney no café da manhã. Aquela panqueca do Mickey só, o Mickey depois. O personagem era panqueca. Veio os personagens. Veio o Pinóquio, o Leitão do Puffy, o Capitão Barrica. Gancho. Não foi, o Capitão Gancho mandou o Barrica. Nossa. Sabe qual que é o Barrica? É aquele velhinho com aquela camisa listrada azul. Sim. Esses foram os personagens do nosso café da manhã. Nem um Donald, um Tico, um Teco não tinha. Eu fico aquela vaquinha do Pateta. Nada. Eu fico imaginando os caras ali esperando, puta expectativa pro café da manhã. Os personagens, chega um cara sem a cabeça do personagem, fumando um cigarro. Ah, molecada. Cambada de mexicano. Filho da puta. Cara, lembra até hoje decepção das 40 pessoas falando tudo bem, não tem o Mickey, que ele é muito ocupado, mas pelo amor de Deus. O Mickey tem realmente dono, é muito ocupado. Tico Teco com Pluto. Eu vou defender ocupado. O Tico e Teco aqui, que era o auge do Tico e Teco na época aí que você tá falando. Eu não vou deixar falar mal do meu pai. Pô. Não vieram. Veio o Gepeto, nem veio o Gepeto, era o Barriga, o e o Leitão. Que ódio. Era melhor comer o Leitão do que tirar foto com ele. Mas você acabaram percebeu. Comendo o Leitão depois. O Leitão, né? Não tem alcance, né? Leitão não. Todo mundo come ele lá no Ursinho, é verdade. Com certeza. Calor, que eu nunca mais voltei à Disney em julho também. O calor das pessoas ter insolação, perder dia de parque. E aí tinha uns programas de índio na minha época, isso não acontece mais. Ah, vamos comprar a jaqueta no Hard Rock Café. 6 horas na fila de quando a gente chegou até a gente ir embora, a gente ficou 6 horas lá comprando jaqueta do Hard Rock Café que faliu. Não, que faliu. No Planet Hollywood. Eu tinha não uma foi jaqueta por falta de vender Hollywood. Jaqueta, né? Bruno Motta, e lá na Disney, fila pra caramba ou não? Fila, é verdade, como eu falei lá, eu não percebi, mas fila pra tudo, fila. Nossa, até hoje, numa decepção minha, foi no Universal, não foi na Disney, mas assim, eu escolhi meu almoço com meu dinheirinho suado, falei, que sanduíche mais gostoso, vou comprar este sanduíche. Chegou na minha mesa, o pão era frio e a maionese, era um sanduíche de peru, e a maionese linda que eu vi era toda de maçã. E quente, né? Pra matar mesmo. Não, o sanduíche frio, a maionese de maçã quente. E eu falei: eu não vou passar mais 30 minutos na fila no almoço pra comprar outro sanduíche. Vou comer essa coisa horrorosa. Cara, o foda da maçã na maionese que é você vai come como se fosse batata. Depois na sua boca que você sabe que era maçã. Isso então, que ela era só de maçã. Eu vi, achei que era toda de batata. A maionese era só de maçã. Quero pontuar isso. Entendeu? E as filas, Ganso, porque é o seguinte, nós já éramos 40 pessoas, mesmo que não tivesse, na hora que a gente já chegava. E vocês todos amarrados pelo tornozelo, tinham que ir juntos. Porque eles não deixam presidiários latinos assim caminhando para qualquer lugar. O que eles prometiam? Não, é uma turma pequena, para não misturar, não confundir, não tumultuar. Beleza, nós éramos 40. Só que, na verdade, a gente pertencia a 7, 8 outros grupos, entendeu? A agência fez um pequeno, só que, na verdade, a gente era 40, mas tinha mais 7 grupos de 40. Então, quando chegava a gente num brinquedo, já enchia o brinquedo, não tinha pouca fila. Se você era o último ônibus a chegar, você já tava fudido. A Aline Salame aqui fez um comentário interessantíssimo. A fila maior que do pub pra ver os entubados, rapaz. Realmente. Não sei. É maior. Sei. Qualquer fila seria maior. O Bruno contando isso, rapaz, me trouxe um gatilho da minha infância. O gatilho me lembrou que o irmão do Gabriel é o Mickey, né? É, o irmão do Gabriel aqui já foi o Mickey da Disney. O que me impressiona é o seguinte, né? Pô, primeiro a questão de ter enganado as crianças e no café da manhã mandar o Pinóquio, pô. Né? agora eu entendi, o cara sem cabeça fumando era o teu irmão. Talvez. Mas na verdade ele não foi o Mickey, ele coordenava as atrações lá, só que assim, o que me impressiona é os personagens mais visados, né? Mickey, Pato Donald e tal. Os caras têm turno e o maluco que vai substituir o próximo, né? O próximo ali que vai entrar, ele fica 1 hora, 2 horas antes acompanhando o que o cara tá fazendo pra trocar ali o turno. Ou seja, os caras falarem que não, porra, não tem o Mickey, tem uns 20 Mickey. Mas eles não vão receber latinos, né? Não, pra ir no meio do presídio, Gabriel. Pra ir no meio do presídio, tem que mandar quem já sofreu na vida, rapaz. Pinóquio querendo ser um menino de verdade. Barriga. O Leitão que aceita qualquer coisa lá no, na floresta do Cristo. do menino Colombo, rapaz. Menino Cristóvão, né? É isso, tem que ser que... Nada prometido foi bom, gente. Nada prometido foi bom, os brinquedos bons não funcionavam. Mas a viagem foi... Na minha cabeça tava tudo ótimo, entendeu? Aquela viagem pra mim foi incrível. Eu só sei essas coisas que eu tô falando, mas muito tempo depois, sabe? Muito tempo depois eu pensei, peraí. Eu olhando as fotos... Não foi legal isso. Eu tô feliz do lado do Pinóquio. O Bruno percebeu quando falaram assim: ué, mas que tatuagem de cadeia é essa aqui que você tem no peito? Minha primeira viagem pra Disney. Daí tu veio todos os flashes de tudo que aconteceu. Daí ele, parece que não foi tão legal assim. Quando eu tava lá, tava ótimo. Cara, quando eu não tinha o sonho de ir pra Disney assim, cara, porque aí o Bruno era da High Society de Belo Horizonte ali, não, né, eu assistia Chapolin, vá pra Disney com o polegar vermelho. Entendeu? Cara, mas aqui no interior tinha um sonho pseudo Disney que era o Beto Carreiro, né? Pra chegar lá e ouvir o Chicotinho cantando. Pô. Nossa, você queria fumar um derby ali com o Beto Carreiro, né? Eu queria. E com o Pinóquio, né? O Pinóquio vem ali pra fumar com o Beto Carreiro. E o cavalo do Beto Carreiro, que era uma pessoa, né? O cara só tirou. Ficava mais em pé que de quatro, era uma pessoa. Hoje em dia ele é conhecido como Bojack Horseman. E aí, cara, teve uma excursão pra escola pro Beto Carreiro. E eu não era a criança mais inteligente do mundo, vamos colocar assim. Né? Não sei se vocês já repararam. Não era engraçado, né? É que não é mais criança. Ele não é mais criança. E aí, rapaz, ficou lá o Beto Carreiro. Vai ter a viagem pro Beto Carreiro, Beto Carreiro, Beto Carreiro. De ônibus pro Beto Carreiro, pô. Beto Carreto, né? E aí eu falei pra minha mãe, enchi o saco de pra ir pro Beto Carreiro, nossa, ia ser fantástico, que aparecia também, né? Mostrava na Globo a Disney, mas quem assistia SBT lá mostrava o Beto Carreiro, né? Era o melhor que o Pinóquio, porra. E aí... Foi excursão pro Beto Carreiro. Aí, mas totalmente alucinado. Minha mãe deixou, pagou. Eu não acreditei naquilo que estava acontecendo. Cheguei lá, fui pro ônibus, levei mata. Negociou 7 anos de presente de aniversário pra ele. Não, isso que eu achei estranho. Minha mãe até que pagou de boa, Gabriel Osmar. Mas não é que ela pagou de boa. Você tava enchendo o saco dela. Ela falou: vai, demônio, fica por lá, caralho. Daí levei câmera, levei um monte de guloseimas, assim, uma mochilinha bem... Modesta. Não, até bem razoável, assim, que eu montei, papapá, cheio de lanches. Subi no ônibus ali, rapaz, fora que já estava interessado nas menininhas, falei, já tinha todo um plano esquematizado, vou ir com a Bianca, tudo, papapá. Isso daí vou dar meu lanche de atum com banana pra vou dar meu baconzitos aqui. Que a Bianca tem um ex-namorado ciumento. Meu pão com carne de panela e batata pra ela, ela vai gamar. E aí, rapaz, a gente passou, assim, uns 40 minutos dentro do ônibus, pá, chegamos. Ué, caralho, é jato, bicho. Porque tá aqui em Santa Cataralha, tem 15 horas de viagem. Exato. Mas o que que aconteceu? Era um circo do Beto Carreiro em Jundiaí, rapaz. Chegou lá, era só um circo, cara. Ai, que maravilhoso. Eu vi cara espancando o cavalo, naquela época era permitido bater nos cavalos. As apresentações do palhaço. Mas, porra, eu achando que ia ser um parque de diversão, montanha-russa, Chuck Norris, chegou lá, era só um circo. E eu fiquei lá, vi aqueles palhaços lá do exército lá, que... Sim. Eu não sei o nome dele, mas foi isso, cara. Eu achei que era o Ovo Parque Beto Carreiro. E na verdade, Patrulha Maluca. Isso, era só o circo do Beto Carreiro que tava numa cidade próxima aqui, cara. Cara, e por melhor que fosse esse circo, por mais foda que fosse, a decepção na cara do pequeno Dolfinha. Ele, pô, cadê o Beto Carreiro? O pior é que foi uma puta viagem na minha cabeça que eu não queria acreditar, mesmo vivenciando a realidade, eu não queria acreditar. Eu tava ali assistindo o circo e pensando assim, pô, em algum momento vai acabar o show do circo e vai ter os brinquedos, vai ter o bar. Ah, em algum momento vai ter isso. Leva a gente pro parque. Criança iludida. Deve dizer pelinho o parque, ali é agora. Sobe do chão, assim, o parque. Eu penso, não, vai ter o circo, pá. Legal. Pá, palhaço, tá, chique, legal, mágico, legal. Palhaço já tinha, que no caso era você que tava achando que ia entrar um parque. Os animais tomando chicoteada lá na frente dos outros, legal, chique, pá. Mas depois... Chegaram a cegar um chimpanzé ali na chibata, mas legal, legal. Eu trouxe um par de óculos aqui pra ele, mano. Óculos escuros, obviamente. Tá, continua. Eu quero o parque. Rapaz, chegou lá, fomos embora e aquela decepção. Você com 80 lanches da roupa, tinha levado roupa, achando que. Porra, e foi isso. Ia se esbaldar. Foi uma puta viagem na minha cabeça, cara. Eu tava no Beto Carreiro e eu conheci somente o circo do Beto Carreiro. Era um bom circo, não vou falar assim. Mas ali na decepção. Era o Beto Carneiro, né? Aquele que é a cópia do original. Ali foi a decepção. Beto Carreto. Total. Anderson Negão, o que você trouxe aí de puta viagem que sua mente. Cara, eu vou começar com uma puta viagem, porque eu vou começar de trás pra frente. Eu vou chegar na conclusão já. Nossa. Por quê? Eu quero saber por quê. Pode sair tomar uma água. O Tarantino. É o Nolan. Ele vai fazer o Tenet aí. Faz o Tenet. Por que que a gente ainda aceita fazer evento americano? Eu nunca vi um dar certo. Todos foram uma bosta. Eu vou trazer mais um evento aqui. Ai, esse aí estava somente eu e o Ganso. Mas daí já. Ah, esse já realmente foi... não foi. Tava... Esse aí é um evento Chorume mesmo, Chorume com X. Eu tava em casa de boa no sábado e o Ganso me fez uma ligação. Não, cara, explica o que era o evento. Ah, calma. Desculpa, ele tá embaralhado as coisas. Isso, as coisas acontecem não linearmente. É isso aí. De boa em casa, o Ganso me liga, ô, o que você tá fazendo? Minha resposta foi errada, eu falei nada. tô ocupado. Errou! Tô surrando velhas aqui, podia falar qualquer coisa. Tô me masturbando, tô no punhetaço coletivo. Eu respeitaria. Tá fazendo uma errada. Você viu essa novela nova da Glória Pérez? Tô assistindo a América. Seria a pessoa que fez batismo e tal. Foi na reprise de Barriga de Aluguel. Porra, seria muito mais legal. Falei nada, ele falou, vai ter um evento aqui, cultural, um evento cultural de americana que fomos convidados a participar. Vamos colar lá comigo, vai ser da hora. Nós vamos apresentar o showroom para milhares de pessoas. Vamos fazer aqui um evento muito louco. Vai ser da hora. Vamos angariar vários ouvintes. Não foi isso que eu falei. É a lembrança do trauma. Na cabeça assim, dele foi. É, deixa eu só retratar a informação. O Chorume tem uma audionovela, um audiodrama ali. E a gente foi convidado para uma feira de literatura para apresentar esse audiodrama. Foi isso. E aí eu chamei... O que está fora do lugar, né? O que está fora do lugar? Mas aí o problema é de quem chama, rapaz. É, isso tem que concordar. Okay. Então o erro foi do dono do pub lá, não foi nosso. A puta viagem foi dele. Foi dele. Essa é a puta viagem. Beleza. Fui lá, me arrumei, tomei um banho, cheguei lá cheirosinho no evento. Isso é verdade. Ele passou aquele perfume cheiro de ébano que ele passa. Exato, né? Esse aí mesmo. Fica gostoso. Achei que era o ar dele só. Fica gostoso. Ele deixa curtindo no vinagre e depois usa com perfume. Fica top, fica top. Passei lá na casa do Ganso, levamos um cartaz top. Top, filhote, I want to believe. Tal, levamos cartões de visita. Bumerangues. A pessoa podia ouvir o audiodrama lá, se quisesse. Exato, podia. Tinha um... Puta estrutura. Porra, da FENAC, né? Batia o QR Code, escutava o bagulho. Exato. Estruturaça. Aí você olhava pro lado, tinha um stand com vários desenhos. Você podia pintar, dançar, bordar, você fazia de tudo naquele stand. Tinha outros temas. Mas não ouvia audiodrama, Mas ouvia audiodrama, não ouvia. E aí? Ih, stand de merda aqui lá. Roubou todo o nosso público. Enquanto podia ter ficado no stand do Chorume 2 horas em pé ouvindo o audiodrama, foram lá do filha das putas. Não, chegamos lá no evento, parecia que era um evento do YMCA, só tinha garotos cristões lá naquele negócio. Cristões? Mas por que o evento do YMCA só tinha garotos cristões? Não entendi porra nenhuma. YMCA, a Sociedade dos Garotos Cristões. Ah, você queria falar, do YMCA tinha um índio, um construtor, um encanador, um policial e um... Só pessoas bombadas e com profissões. Não tinha o bombeiro, tinha o Pinóquio lá. Pinóquio, o leitão e o... Mas bombado. O Barrica, o Leitão, o Pinóquio, o negão falou, deve ser um AMC. Ele é bom pra referências. Eu entendo tudo de referência. Era mais bom ser a Carreta Furacão do que a AMC. É. E a aí? Carreta Furacão não tem titular ali, pô. É. Aí tava nosso banner lá, tava o aparelhato pra ouvir audiodrama, que era um celular e um fone, olha que coisa chique. Mas, porra, em 2018, isso, ter um celular e um fone, fio. Não existia na época. Estamos acima do nosso tempo. Claro, acima do nosso tempo. E enquanto isso, a barraca ao lado bombando, tal. Depois de umas 4 horas que a gente estava lá, parou um cara com a Bíblia na mão. uma garota do lado naquele figurino evangélico tradicional. Exatamente. E daí não dá pra você saber a idade dela, né? Porque pode ter desde 15 a 70 anos, você não consegue saber. E a gente tinha que explicar o filhote, o anti-believe, pra esse tipo de pessoa. Então eu acho que ficou bem complicado ali. Eu acho que foi a sabotagem ali. Foi sabotagem. Alguém falou agora. Ô velho cristão, vai naquela barraca, vai naquele stand. Vai naquele do cachorro ali, vai. Ele chegou interessado. Mas aí, sobre o que, né, gente? Eu não sei se o senhor vai gostar muito do que é falado aqui. E o orçamento que a gente tinha pra esse stand, não dava pra colocar uma pessoa fantasiada de cachorro ali. Então a gente levou o Pinóquio. Confundiu a galera. Fazemos por fora do o cara que fazia tchutchucão lá. No... Isso. Dogão é mal, dogão é mal. Tchutchucão. Mas é o tchutchucão, era só. A gente devia ter se agarrado mais a esse senhor, porque em, vamos lá, 6 horas ele de tinha evento. Fé, se a gente tivesse fé, na mesma fé que ele, talvez tivesse público. Tem esse problema também, mas umas 6 horas, sei lá, 7 horas que a gente ficou ali, ele foi o único que gritou. Mas aprendemos, negão, porque no outro dia a gente falou, a gente não volta não. Ah, mas ele tava crendo. Eu tô ocupado amanhã. A gente chegou pro organizador do evento, assim, meio chateado. Acho que amanhã a gente não volta, não, viu? Os estandes bombando, os caras vendendo livro a roda, e a gente. É, ficou meio chato pros outros aqui, a gente aqui, né? É, vamos atrapalhar. Vai atrapalhar na porcentagem, né? De estandes com sucesso. Deixa os outros apresentar também. Tem como desassinar que eu estive presente aqui hoje? Porque é quase não. Pra ajudar vocês, mas é verdade. Foi uma puta viagem esse evento. 6 horas lá pra atender um senhor evangélico. Não foi o. Tomara, acho que ele nunca ouviu, hein? Fica a crítica a esse senhor evangélico, hein? Que acho que nunca ouviu nosso podcast. E ele não vai ouvir a crítica também. Não sei, não sei. Às vezes ele tá stalkeando aí Gabriel Asbar aí, pode ser. E porra. Então, e vamos lá. Astro pode ser. Vamos aí pro nosso último bloquinho. Wesley Zop, aí rapaz, manda muito aquela, bem. Manda aquela puta viagem puta sensacional. Lança braba, lança braba. Lança brabíssima, lança brabíssima. Cara, teve uma, o Grupo Anjos da Alegria, a gente atendimentos em hospitais como foco, mas a gente também atendia, né, que agora na pandemia a gente não tá fazendo, mas a gente atendia asilos também. E tem um asilo em Americana que chama São Vicente, e o mesmo asilo, o mesmo nome, num asilo de Santa Bárbara, também São Vicente. E numa rede de supermercados. Tem uma rede de supermercado, mas aí só vai velhos, não necessariamente eles têm que ficar lá dentro. Eu só queria agradecer porque no segundo bloco já retornou o Wesley Zop de sempre com o retorno dele. Corrige aí seu retorno. É vocês que sacaneiam aí, ó, a configuração. Dá aquela clicada disfarçada que você dá pra corrigir o som. Assim, o retorno tá aqui no fone, eu só coloco a mão e brinca então, de zero. Daí teve uma voluntária que mandou assim a mensagem pra mim no WhatsApp. Você vai lá no Seu Vicente, lá de Santa Bárbara? Daí eu falei, corretor, né? Corretor do WhatsApp. Eu não lembrava que tinha visita nesse asilo, né? Só que eu sempre vou. Eu falei, não, claro que eu vou. Vamos, não sei o que tem e tal. E daí ela falou, então a gente se vê lá. Eu falei, beleza. Eu fui, gravei o Chorume, que a gente grava de domingo de manhã, né? Gravava presencialmente de domingo de manhã e nas lives de domingo de manhã. Daí gravei, daí corri de casa, vesti a roupa de palhaço e fui pro asilo. Só que eu cheguei no asilo, o pessoal ficou meio que... de surpresa que eu tava lá. Vocês vão vir hoje? Eu falei, sim, como não? Como que a gente não vem? E não sei quem abriu o portão e conversando com a cabelarada e não sei o que tem. Daí eles começaram a falar, e os outros palhaços? Não vai vir, né? E eu ficava sempre dando uma desculpa. Ah, eles já estão ali no pedágio da Anhanguera, já estão chegando. E não sei o que tá aí. Cadê os outros palhaços? Tá terminando de asfaltar. Não vem um que tem graça. Não vem um que tem graça. Não vem um do Beto Carreiro. Não vem um do Beto Carreiro. É importante deixar uma prévia pra vocês, porque no asilo de Americana tem uma banda que já toca lá há 25 anos. Talvez eles até sejam internos do asilo. Daí, em Santa Bárbara, toda vez que a gente tinha um evento lá, a gente tinha que buscar alguém que fosse tocar algo lá pra gente. Daí ficou fixo. Tocar uma pra nós. Daí ficou fixo. Os velhos, os velhos. O Zé da Sanfona, que ele morava pertinho do asilo. Né? Daí eu falei, pô, é só buscar o Zé qualquer coisa ali, né? Aí eu falei, tá bom. O Zé não tava lá, o Zé é o primeiro a chegar, porque ele tem que arrumar a sanfona, o banco e e aí fica só esses dois que ele arruma. E comer três velhas, né? Comer três velhas, pra ele dar aquela tonada. Pra ele comer só bem. Tem o seu Zé. Hoje, né, pô? O pessoal perguntando, e o seu Zé, não vem? Eu falei, ah, calma, ele tá engraxando a sanfona, daqui a pouco ele tá aí. E eu só dando desculpa, e ali brincando, eu dançando sozinho, porque não tinha ninguém ali, não tinha um surround acontecendo. Daí, a hora do lanche, hora do lanche, vou lá, como junto com a veiarada, não sei o que, pá. Dá 5 horas, eu falei, acho que eu vou embora. Eu não tô certo, eu tô no bem, né? Daí eu fui falar, tchau lá pra coordenação e tal, e daí a coordenação ficou falando, ó, chegou uma lá pra mim e falou, você ficou sabendo do seu Zé? Aí eu falei, não sei, né? A gente soube que faleceu, né? Aí eu falei, pô, que pena. Mas quem era o seu Zé? Você não é amigo de vocês? Eu falei, amigo nosso. Daí eu peguei o celular... Você é puta de zona, rapaz. Trouxe a chamada da galera que tava no velório do sanfoneiro, cara, que o nome dele era Zé Vicente. Quando a menina, o seu Vicente era o sanfoneiro. Não era no asilo. Eu não sabia que ele chamava Zé Vicente. Todo mundo falava Zé da sanfona. Daí, tá rolando velório, então eu corri no velório. Você já puto. Hoje em dia, qualquer desculpinha pro filho da puta não vir, né? Xingando o sanfoneiro e falando mal dele pra veiarada lá. Mas sanfoneiro é tudo vagabundo, deve ter uma desculpinha. Deve estar deitado. Deve estar mortão, tocou a noite inteira. Quando eu cheguei lá. Tava a mulher dele, que quando a gente ia buscar ele mais cedo, ou se ele aparecia lá, ela sempre levava um café para nós, ou convidava a gente para casa dela lá para tomar café. E ela chegou, abraçou eu, que já devia ter cumprimentado todo mundo que tá lá desde as 2 horas, só eu que tava lá fazendo a visita solo, né? Só eu de palhaço, no enterro, deu a impressão de que eu tava querendo animar o enterro, e eu que não tava sabendo. Não, e ainda dá a lição de moral, eu não falto na visita por qualquer bosta, no meio do enterro do cara, qualquer desculpinha. Que visita. O Zob adora animar velório. Inclusive, no evento do Entubados, foi a mesma coisa. Era o mesmo espírito que tava. Isso. Na hora que eu cheguei, a hora que tava fechando o caixão, todo mundo chorando pra caralho, acompanhei até a cova. Deu pessoal, por que você tá de palhaço? Carregou o caixão. Carreguei o caixão. E daí os outros voluntários vindo ali, por que você vem de palhaço? Eu falei, não, eu tava na visita lá do asilo, caralho. Depois eu falo, você não é palhaço? Mas na minha cabeça, eu falei, cara, foi mancada pra todo lado, porque eu achei que ninguém tinha ido lá no asilo. Depois que eu fui descobrir que era o enterro do sanfoneiro, bicho, que, porra, puta viagem, cara. E uma outra viagem que eu tive de enterro, foi um cara, o cara morto, tinha um irmão gêmeo que eu não conhecia. Eu fiquei o enterro todo achando que era espírito. E o Zop enforcando o cara, assim, não, vai ficar na cova, filha da puta. Falando com ele. Ele no canto, isolado, eu falava, cara, é o espírito. E ninguém indo falar, eu falei, claro, ninguém vai falar, só eu tô vendo. Era um espírito, mas dentro de um corpo aí. O Marcos Colucci comentou aqui: imagina você tá no velório e chega um cara vestido de palhaço. Imagina se chega o Pinóquio, o Leitão e o Barreto. Ai, cara. Se chega, o negão já tava falando: porra, contrataram o YMCA pra esse velório. Puta, imagina se chega o Anderson, o Negão e o Ganso e fala: nossa, dessa vez o evento tá bem movimentado, veio bastante. Tá faltando só a sanfoninha tocar. Vamos disponibilizar dois celulares. Pro todo mundo com foninho aí, gente. Mas foi isso, essa minha viagem, essas duas viagens de velório. O pessoal falou aí no chat, também ali no salão, que você é o rei das histórias de amigos mortos também. Engraçado que a maioria é suicídio, né? De conviver com você, né, rapaz? É a minha esperança que eu tenho pro Churume. O Zop sempre renova suas amizades em setembro. Gabriel Asmar, qual puta viagem você trouxe aí? Aquela envolvendo o Wesley Zop agora. Aquela maravilhosa. Eu não tenho, aí não tenho. Achei que você tinha. Não, Deus me livre. Não tô a fim de falar putas viagens que envolvam Wesley Zop, senão eu vou ter que falar de todos os orçamentos que eu pedi, ele não me entregou. As pessoas que ele atende, porque ele... As pessoas que ele atende no trabalho, porque ele chama de cliente, não de amigo, entendeu? Não, pera, Gabriel, vamos conversar isso aí. Mas, cara, uma puta viagem, talvez você lembre disso também, Gans, mas onde a gente estudou junto, no ensino médio, tinha uma senhora que trabalhava lá, eu não sei exatamente qual que era o cargo dela ali, se era... Não era inspetor, era, sei lá, alguma coisa de ensino, não faço ideia qual que era o... Porque, na verdade, tudo funcionava sem ela, então eu não sei o que ela fazia naquele lugar. Era diretora de ensino, então. Talvez. Se tudo funcionava sem ela, era diretora, provavelmente. E, cara, pensa numa pessoa que destratava todo mundo que passava por ela. Era essa velha maldita aí. Às vezes era só alguém que invadiu a escola e ficava xingando os outros. Pode ser. Mas, cara, velho faz isso. Eu nunca vi ninguém falar bem dela e nunca vi ela tratar bem alguém ali. E teve um episódio engraçado que foi o seguinte. Quando... Rapaz, eu não sei de quem você tá falando, você acredita? Você vai lembrar. E tão inútil que era, mulher. É. Eu acho que eu não passava nesse beco da escola onde tinha velhas ofensivas. Você vai lembrar. O pior é que eu não lembro nem o nome dela, mas... Eu não passava no beco das velhas ofensivas. Vamos lá, só era um grupo de velhas que ficava ali atrás da horta, né? Ah, isso acabou! Era o corredor polonês velho, né? Isso. Corredor de Auschwitz, o pessoal. Era com as velhas chutando, xingando. O corredor de polonesa. E só xingava o Gabriel, né? Alemão maldito! Matou minha avó, desgraçado! Nazista! E daí, teve um episódio que foi o seguinte. Quando eu tava no terceiro ano, era normal, a galera dá trote nos novatos e tal ali. Só que aconteceu que vocês, que eram veteranos meus, voltaram ali para, como sempre, voltava para falar com o pessoal, trocar uma ideia. E ali a gente era costumeiro ficar sentado no corredor, batendo papo, né? E coincidiu que foi nos primeiros dias de aula. E daí o que aconteceu? Essa velha encanou com a gente e expulsou a gente de dentro da escola. Uma escola que, assim... É, liberdade com responsabilidade, isso que era pregado ali, né? Então, você entrava e saía... Você entrava e saía da escola a hora que você quisesse, você entrava na aula se você estava afim, senão você ficava para fora da sala e tal. Era, né? E ela expulsou todo mundo ali, inclusive eu, que era estudante ainda. Que era aluno. Não, ele xingou todo mundo, que... Era um bando de desocupado que não tinha nada para fazer na vida, porque ficava voltando ali para encher o saco, para atrapalhar o ensino e não sei o quê. E a tal. Verdade dói, né? Mais do que as mentiras. Né? É verdade. E daí eu lembro até que. Nazista! Assim, pro Gabriel. De falar isso pro Gabriel. Eu falei assim: olha, não sei se a senhora tá no seu direito, mas eu também estou. Eu não sou apenas um estudante, eu sou duplamente um estudante, porque eu faço ensino médio e técnico aqui nessa escola. Então eu estudo em dois períodos, então eu posso estar aqui. E ela ainda assim me destratou e quis que eu saísse. Não quero ver palestra agora, não. Pô. Benefícios, cara, do gás, tu vem falar isso pra nós. Eu vim aqui só pra xingar, filha da puta. Cara, isso por si só já foi uma puta viagem, porque a mulher louca. Queria te expulsar, ela já tava te mirando. Passado alguns belos anos, estava eu no sábado, na nossa visita dos Anjos da Alegria, daí fui visitar uma pessoa num quarto, e quando eu me deparo, acompanhante, quem era? A velha. A velha maldita. Não, e esse é o problema de velhas ofensivas. Elas são imortais, cara. Já tava enterrando ali a neta tava pra morrer, e a velha em plena saúde xingando os outros. A neta morreu de feliz, hein? E ela ali com os pulmões ali xingando, xingava médico, enfermeira. E, cara, a gente fez a visita ali, eu acho que era a mãe dela ou alguma coisa assim. E a gente fez a visita, a senhora se animou, ficou feliz, não sei o quê, eu deu risada. Contou piada que ninguém entendeu porra nenhuma, mas... Piada de velha, ninguém entende. Isso. É até no português arcaico. Quando você chega pra visitar uma pessoa e ela não fala 1900, ela fala mili, é que ela é bem velha. Ah, é velha. Ah, muito velha. É, muito. Mirréis, tô pagando em mirréis esse quarto aqui. 1900 e Guaraná com rolha, né? É. E daí, acabou ali a visita. Daí, essa velha filha da puta falou assim: olha, eu admiro muito o trabalho de vocês, eu acho muito bonito e não sei o que. É isso a que puta a gente viagem sabe. Do Gabriel vai ser o seguinte, Osmar, o Zof, ele vai falar, você sabe quem sou eu? Vai tirar a fantasia de parada. Eu sou aquele técnico em edificações que você expulsou da escola. E a velha só vai perguntar, quem? Ele vai falar, deu certo, né? Cara, eu gostaria. Eu gostaria, mas na verdade foi algo muito mais simples. Ela virou e falou assim: olha, eu queria agradecer muito a visita de vocês, vocês fizeram muito bem aqui pro ambiente. E eu sou uma pessoa da seguinte opinião: eu acho que a gente tem que tratar bem todo mundo à nossa volta. Menos alunos adolescentes que eu odeio. Porque as pessoas precisam de carinho. Eu falei, velha filha da puta, nunca tratou ninguém com carinho na sua vida, seu lazareto. Mas ali, Gabriel Osmar, você tá sendo injusto, porque às vezes a profissão, ela foi contratada como auxiliar de filha da puta ali, entendi. E ela tem que xingar todo mundo, entendeu? Ela fazia aquilo com a dor do coração, isso, Gabriel. É, rapaz, igual o PM que chega pra bater em pobre na favela, ele não faz aquilo porque ele sente muito prazer, um fetiche até sexual. É, então, ele é obrigado, a dar cacete, bater com cacetete na marmita ali, misturar arroz, feijão e ovo. É, rapaz, é. Furar gema, que o cara. Entendeu? O cara chega em casa, bota um Bob Dylan pra tocar e chora em posição fetal. A mesma coisa acontecia com essa velha ofensiva. Aí, cara. Com a velha e com o cara que se fantasiava de leitão, que não era querido pela ele chorava porque chegava pra... ele preparava tudo, um espetáculo, uma ópera rock. Ele preparava uma ópera rock, chegava a cara de decepção das crianças. O pior não é isso, Wesley Zob, o pior não é isso. O diretor da Disney, Walt Disney Jr. Chegou pro Leitão, porque via que ele era o melhor cara lá. Chegou pro Leitão e falou o seguinte: ó, qual personagem que você quer? Tá aqui a carteira de personagens da Disney. Quem você quer na sua ópera rock? Mickey? Não, o Walt Disney falava: quer o Mickey, o Donald, eles estão dispostos. Quer o Mickey? Quer 20 Mickeys? Você quer 20 Mickeys? Ele: não, não. Eu vou mudar a Disney, eu quero o Barrico. Leitão e o Pinóquio. E o Pinóquio. Ele falou: leva alguém mais experiente, leva o Gepeto. Ele: cala a boca! Eu quero o Pinóquio. Eu já tenho tudo que eu preciso. Que era essa velha do Gabo aí. Quem vem hoje? Quem vem tomar café? Crianças? Ah, Leitão, Gepeto e Pinóquio. Ah, não. É Leitão, Pinóquio e Barrica. Eles adoram. As crianças adoram. Pega a lista de personagens acusados de pedofilia. Quem que tá? Leitão, Gepeto, Barricas e Pinóquio. Traz Barrica, eles então. Barrica, pra vocês. As crianças adoram Barrica. O Walt Disney perguntando quem? O Barricas. Nem temos boneco do Barricas, então faça, senão se manda embora daqui. O Walt Disney perguntando pro auxiliar dele: tem algum Barricas? É verdade isso, Tom Sacaria? Existe esse personagem? Não quer levar o Balu? O Balu canta, leva o Balu que o Balu canta. É, não. Leva o Bisonho, melhor. Leva o fantoche daquele vagalume espertão lá, o grilo falante. É isso, leva. E você, Bruno Mota, que mais trouxe de uma puta viagem aí? Eu só trouxe essa mesmo. Só trouxe a da líder. Puta, é uma puta viagem. Puta viagem minha, achar que ele tinha outra, então, rapaz. Uma história essa, que ele gravou num domingo de manhã com o Chorume. Anderson Negão, mais alguma? Rapaz, eu tenho uma curtinha, vai, vamos dar uma curtinha aí. Eu vou dar até um título. O dia que eu bebi tanto que eu virei uma velha ofensiva. Você tava lá na escola. Eu não tava na escola. Eu tava em São Paulo, capitã. Ia rolar um festa de Réveillon na periferia de São Paulo. Tava toda a periferia de São Paulo, Mano Brown e o Suplicy ali. Exato, esses caras aí lá mesmo, curtindo um som, tá, um rap. E aí eu cheguei pro meu primo Gilmar e o amigo do Pinto, meus primos. Vamos lá pra casa do meu tio, dar um rolê. Vamos lá dar uma zoada. Vamos dar uma zoadinha. Vamos fazer uma zoeira gostosa. Vamos fazer um banheiraço. Uma zoeira delícia. Banheiraço dos campeões. Uma garapa, velho. Vamos lá. Aí, fala, vamos pegar um busão. São Paulo você anda de ônibus. Vamos de busão. Em Limeira também você anda de ônibus. É. Piracicaba, você anda de ônibus. É que em vários lugares. Até na Disney você deve andar de ônibus. É que eu nunca andei de ônibus nesses lugares. Lotado. Eu não sei. Eu não conheço essa realidade. Pra mim, todo mundo só anda de ônibus em São Paulo. Eu fui pro Beto Carreira de ônibus, cara. Foi um bate e volta de... 40 minutinhos. Ah, é diferente. Ônibus vocês agarra, estão me falando que é muito esquisito, mas tudo bem. Que absurdo vocês não ir de carro com um motorista do lado. É, sim. Enfim. Eu e o Gilmar começamos a fazer um aquecimento lá, yeah, vodka, yeah, shrebs, yeah, não sei o quê. Nossa, coisa brava. Lambição. Yeah, e a saliva, yeah, porra. E a dedada, né? E a dedada no cu. É tudo ali aí. Na força do querer, né? Em homenagem agora a Pérez ali, rapaz. A força do querer. Ah, yeah. E o amigo do Pinto não entrou, não sei porquê. Deveria entrar. Não cuspiu na ponta, né? Não cuspiu. Não, você não dá aquela boa preparada, às vezes não entra. Lubrificada. Não entra? Não entrou? Não entrou. Então era barriga de aluguel. Que é outra novela de Glória Pérez, pra quem não pegou. Tô quase fazendo a cinquina aqui, gente. Aí beleza, a gente já meio louco, entramos no busão e tal. E cara, gratuitamente começamos a ofender todo mundo. Não entendi também por quê. Falei, nossa, esse cobrador retardado aí, ó, tá trabalhando aí na noite de Réveillon, 11 horas da noite. Por que não arranja um emprego melhor? Coisa besta. porque tava muito bêbado, muito bêbado. Baixou muito o Bolsonaro, bêbado. Não sei ali. Baixou o Bolsonaro. Não, pior que Bolsonaro, baixou o Paulo Guedes ali. Exato, ele pode sair daqui. Ah, a meritocracia um aqui, né? Rapaz. Exato, ele merece um negócio melhor, ele merece uma coisa melhor. Cadê Margaret Thatcher nessa hora? Exato. Tá dirigindo o ônibus? É, depois ele pode conhecer a força do Uber, cara. E né? Aí você começou a xingar todo mundo ali. É, passageiros. E pra e ninguém te bateu? Cara, eu merecia, mas ninguém me bateu, não. É que o Uber é grande também. É, tem isso também. O cara tá louco. Exato. E outra, essa daí é a versão da história dele que pode ser completamente uma viagem. E nem teve. Talvez nem teve nada disso. É. Então, agora a gente tá ouvindo esse monte de merda como se estivesse num busão às 11 horas da noite no Réveillon. Ele tava no ponto de ônibus xingando os motoristas. Ele tava caindo de cara na sarjeta, passando enxurrada na cara dele, ele achando que tava xingando alguém. Mas o álcool ele altera as pessoas. É verdade. Você não. Xingaria se tivesse a chance, é isso. Eu tava no modo xingamento, depois eu passei pro módulo, quero cumprimentar todo mundo, quero abraçar todo mundo. Aí, e daí passou da meia-noite, né? Não, apesar de serem inferiores a você, você queria abraçar. Que humildade, né? Chegamos na periferia. Então ele tava ali com uma dupla identidade, na verdade. Exato. Também obra de Glória Pérez. Ah, verdade, olha só. Cara, mas vocês estão falando aí, agora me surgiu uma dúvida que eu tô quase aqui fazendo a cartela, mas se sair o clone, eu posso marcar dois ou não? Boa. A gente vacilou em uma aí na história de Bruno Mota. Ele deu a deixa, né? Ele é tudo roteirizado. Ele fez a escada e a gente não subiu, rapaz. Quando ele falou que estava lá na Disney, teve furacão. Ele queria que a gente falasse Hilda Furacão, rapaz. É verdade. Aí a gente falhou. Mas ainda falta Explode Coração, Pecado Capital, né? Que é um... Não, Pecado Capital já tá sendo esse episódio, pô. Explode Coração foi a doença do Zé Sanfoneiro ali. Explode Coração. Foi picado pelo bicho barbeiro. Rapaz! Uma história aí de viagem total, que eu já contei nesse podcast, mas eu gosto de ressaltar ela. Vou resumi-la brevemente. Foi uma vez que estava eu e o Wesley Zop num bar, talvez num pub que nos pagasse em batata frita. Normal. E a gente estava esperando o Gabriel Asbar chegar. E Gabriel Asbar chegou putaço com Wesley Zop, falando: Zop, você aí colocou a foto do meu pau na internet? Gabriel perguntou pro Zop: você colocou a foto do meu pau na internet? Do meu pau, do meu pênis rola na internet? Eu olhei pro Zop. Gritando. No meio do bar, eu olhei pro Zop sério, não era zoeira, não. Eu olhei pro Zop do tipo: do que esse cara tá falando? Fumou droga, Gabriel? Dele, cara, eu tava num site pornô, eu vi uma foto do pau. Eu tenho certeza que era o meu. Era o meu pau. Zop, você pôs a foto do meu pau na internet, eu tenho certeza. Quem se não foi você, quem foi? Maravilhoso. Só eu tinha visto o pau dele. Cara, daí a gente pensou, Gabriel, que puta viagem é essa? Primeiro, pau é tudo igual, como você sabe que é exatamente o seu? Eu não conheço meu pau. Você acha que eu tirei? Você acha que eu publiquei? Publicaram! Era o fantasma do Ghost ali. O Gabriel alucinadão, achando que o Zop, ou na certeza ainda, não sabemos, que o Zop tinha colocado num site, né, naquela época. Não existia esses sites pornográficos famosos, você só achava. www.vazamentosdozop.com. Vazamentos anônimos do Zop. Mas às vezes não era o seu, às vezes era um clone. Era um pau de ovelha. Saiu o clone. E aí o Gabriel ficou alucinado. Conseguimos acalmar ele, dizendo que poderia ser qualquer pau. Apesar dele achar muito parecido com o dele. Foi uma puta viagem ali, Gabriel. E aí continuamos vendendo aquela foto por $5 para tailandês. E hoje temos o império da indústria pornográfica aí, através de pau de alemães aí. E vendemos para velhas aí, polonesas, xingarem também esse peso. Vendedoras de gás hoje em dia deram a volta. Muito bem, então vamos para o encerramento desse episódio. Muito bem, chegamos ao fim desse belíssimo episódio, que foi uma puta viagem aí, rapaz, com direito a decepções na Disney, decepções no ônibus, decepções em enterros e decepções com o próprio pau na internet, que não é o próprio pau, mas é um pau muito parecido. Exato. E que esse assunto não deve ser mais tocado aí. Muito bem, Bruno Mota, foi um prazer ter você aqui nesse episódio maravilhoso. Dê o seu tchau aí, faça o seu jabá. Não bata uma masturbação no meio do vídeo, não, que fica chato. Tá bom. Obrigado e convido vocês a ouvirem o meu podcast, o Diário Semanal. Duas vezes por semana tem notícias com humor, sendo que domingo não tem política, é o Diário Semanal Pop-Up. Em todos os players e no YouTube também. No YouTube, curiosamente, tem imagem. Uma loucura. Eu também tenho o Sala da Comédia, né? Que é com o Diogo Portugal, Cláudio Torres Gonzaga, Marcelo Mencio, onde a gente conta piadas, debate temas com humor. É muito engraçado. Tem o Piada em Debate lá, a gente debate piadas. Tudo isso, lembrando, então, é o Diário Semanal e o Sala da Comédia. Por favor, me sigam lá, porque se tem ninguém seguindo a gente... É tipo aquele... O Chico Anísio tinha uma esquete que era um professor de piada, que ele ia analisando as piadas. É tipo esse. Ele ia no palco explicar a piada. O cara contava piada, ele parava, explicava. Isso, mas ele achava graça num negócio que não tinha nada a ver. Isso. E a gente conta piada mesmo. Piada de papagaio, piada de que mais? Português, bêbado. Piada raiz. Antigas, é. Anedotas, anedotas. Anedotas, e a gente analisa, então é bem divertido, é bem diferente. E o Diário Semanal. Conta uma aí, conta uma. Conta as notícias. Fala um tema, deixa eu ver se eu lembro. Fala um tema aí que vai me ajudar. Vamos ver. Português, conta uma de português. Eu adoro. Ah, português tem várias curtas, né? Tem o português que fala. Manuel Javut. Caba, tem asas? Não, Joaquim. Ei, então comi um besouro. Eu adoro. Quer ver que eles quiseram dizer aí que jabuticaba é pretinha, igual um besouro. Isso. Então ele confundiu na hora que estava voando. Exatamente. E fez croca. Muito bem, Você tem um arsenal de quantas piadas na sua cabeça? Igual o Aritoledo lá. Não, na cabeça tem poucas. É que quando a gente faz o Sala da Comédia, o Piada em Debate, um conta e o outro, por alguma coisa daquela piada, acaba lembrando outra, entendeu? Então a gente vai lembrando. Sim. É improvisado ou roteirizado? É improvisado. Não, nem um pouco, gente. Totalmente improvisado. A gente faz com uma live, igual vocês aqui, com uma plateia virtual, eles vão pedindo temas também. A gente, um lembra, o outro conta, um lembra, outro conta. Porque um dos grandes defeitos da minha vida era chegar nessas rodas de piada e sempre esquecer a piada na hora, assim. E vai lembrar na sua casa sozinho depois. Se eu comecei a piada, eu geralmente sei a piada, né? Não, mas é que eu quando vai chegar na minha vez, eu falo, eu tenho aquela, daí eu não lembro. E, português tomava conta do lago, aí um cara falou assim, ei, senhor, não pode nadar ele aí, não. O cara falou, mas eu tô me afogando. Ah, afogar ele pode. E as piadas de loira ainda fazem sentido? Como que tá o... A gente debate isso muito, né? Hoje fala-se que não. Que não é pode machismo, mais. Né? Algumas são adaptações de piadas de português, mas a gente debate mesmo. A gente quer explicar para as pessoas, né? Quando que faz sentido, que não faz. Qual é o... A gente, às vezes, conta uma piada que se conta para analisar também o recurso piadológico, cômico ali. Vamos ver se o seu arsenal é grande. Marcos Colucci aqui doou dinheiro para nós, não vai nada desse dinheiro para você. Mas uma piada sobre talaricagem, talarico, ladrão de mulher, tem alguma? Ele doou R$2. Exato. É o que ele tinha na carteira. Mas desculpa, você falou que podia dividir comigo R$2? Não, falei que não iria dividir com você. Sim, mas ia ser 2 milhões. Quatro pessoas dividindo R$2. Que é o que já é. É o que já é, não vem querer se colocar aí, não. Amenizar a situação. Não. Não vai pegar a parte dos R$2. Acho que não tá bem claro. Né? Mas é que dá pra dividir por 5, é isso que ele quis dizer. Não, dá pra dividir. Mano, o engraçado é que nem ele vai pegar, nem a gente. Mas e aí? O que é talarico? Talarico é aquele cara que gosta de... engraçar com mulheres comprometidas. Raspa canela. O cara chegou no céu, o cara morreu. Chegou no céu, tava na fila ali pra entrar, que tem burocracia até no céu. São Pedro falou, problema no sistema aqui. A urna eletrônica... Aí O Mickey não veio! Calma aí, barrica, já é a sua vez. E aí o cara puxou assunto, assim, na fila do céu ali, puxando assunto. Morreu de quê? Aí o cara falou assim, não, eu morri, sabe o que é? Morri de arrependimento. Cheguei em casa, achei que minha mulher tava me traindo, viu umas coisas. Falei, você tá me traindo, você tá me traindo, você tá me traindo? Ela falou, não. Cara, procurei embaixo da cama, procurei no armário, tudo quanto é lugar, na janela. Ela não tava, de vergonha, eu me matei. Aí o cara da frente falou assim, pois é, se eu tivesse procurado na geladeira, nenhum dos nós dois estava aqui agora. O cara é o Ari Toledo moderno, hein? Ari Toledo de Belo Horizonte. O cara tem um arsenal. Eu só me lembrei, derrei a piada, né? Que eu tinha que ter falado de um cara da frente tinha morrido congelado. Mas enfim. Ficou bom. Deixa a crítica lá pro Diogo Portugal, que ele agora critica a piada dos outros. Muito bem, então o Bruno Mota tá lá com o diário bissemanal, né? Porque isso. É duas vezes por semana. E o, como que chama? Sala da Comédia. Procure lá. Boa. Ambos em podcast e ambos em YouTube, né? Ambos em podcast e ambos em YouTube e também no aplicativo da Olá Podcast. Mas muito obrigado pelo convite, adoro vir aqui no Lixão. Convide sempre. Valeu. Muito bem, Anderson Negão, seu tchau rapidamente. Tchau, falou negradas. O Bruno é uma coisa. É, rapaz, é um convite. O Gabriel Asbar, seu tchau. Queria agradecer aí todo mundo que ficou esperando, mesmo com as putas viagens do Negão. Terra de puta viagem, a dele é muito. É, a dele estamos tentando entender até agora. O meu já é viagem, viagem na viagem, dá muita. O dele viagem, é tipo cara. Inception o negócio. É. No fim você não sabe nem o que aconteceu. No fundo, as duas histórias estão interligadas. Você só não sabe por onde. Alguma provavelmente é pelo cu, viu? Eu sei muito bem por onde estão interligados. Eu queria agradecer a galera que ficou até o final, agradecer o nosso convidado, que tampou a porta, mas não fechou a porta pra gente. É, exatamente. Exatamente, a porta está aberta. Isso, e agradecer ao Zop, que ficou poucos minutos com seu retorno ativo. Tá aprendendo. Boa. Rapaz, até o fim da quarentena em 2023 ele vai fazer uma live perfeita aí. E o pior é que ele tem a cara de pau que fala: não é o meu retorno, mas só quando ele fala não dá retorno. Mas vamos pagar, vamos pegar esses R$2 e pagar um cursinho aí de anti-retorno pra ele. Wesley Zop, vamos parar de falar mal de você agora pra você falar assim: olá, tchau. Quero agradecer a presença aqui de Bruno Mota, presença ilustre, a galera toda acompanhando aí no domingão de manhã. Uma vez o Ganso falou que a gente tem mais público que uma missa no domingo de manhã, e tomara que seja. Depende da missa. Depende da missa, depende de... É verdade, depende do público também. Agora, na fase amarela, com certeza. Sim. E eu amo todos vocês, incluindo você, Bruno Mota, apesar de você não gostar do leitão. Ah, meu Deus. Ah, mas você tá mais pra barriga, hein, bicho? Apesar de todo mundo comer, você tá mais pra barriga. Muito bem. Queria mandar meu tchau aí pra todos, agradecer quem acompanhou, agradecer quem doou e agradecer aí todo mundo que esteve participando. Obrigado, Bruno, obrigado, Gabriel, obrigado, Anderson, obrigado, Zop. Mandar um salve especial para o Salve Jorge aqui. Salve, Jorge! Tchau, tchau! Boa semana, até o próximo episódio! Tchau, tchau! Pera aí, só um minuto que teve uma doação de $30 aqui. Porra, música aí, de doação de $30, filha da puta! Eu nem sabia disso. Valeu! Eu nem vou ligar, caralho! Valeu, um abraço! Tchau, tchau!